Vamos falar com eles isso? Falei, volta com a banda toda, Cleitinho. A banda toda. No culto dos jovens. É, né? Pega um sábado aí pra servir aí, tá? Pode ver lá, um dia que tiver, um sábado que tiver. Vamos trazer aí. Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Eu gosto das músicas do Cleitinho. Elas casam bastante com aquilo que eu creio. Aquilo que a gente tem pregado aqui na igreja. Tem tudo a ver com aquela filosofia de fé. Filosofia de fé, né? Daquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega, né? Um Deus que restaura, um Deus que aceita e recebe todo tipo de gente. Olha para o seu irmão e diga para ele assim: Deus é apaixonado por você. Diga para ele assim: por mais que você se ache indigno, balança ele e diga assim: você está qualificado para andar com Deus. Diga para ele: você está qualificado para andar com Deus. Eu? É, você é o tipo de gente que Deus ama. Eu vou repetir, que acho que você não vai entender. Você é exatamente a qualidade, o tipo de gente que Deus olha e fala: gosta, eu gosto. A gente tem a imagem, a gente tem uma imagem errada. Foi um conceito que foi enxertado dentro da gente, errado, daquele tipo de gente que deveria frequentar a igreja. A gente tem um conceito completamente errado ainda. Qual é o tipo de gente que tem que frequentar a igreja? Ah, não, tem que ser gente boa, com cara de crente, com cabelo de crente, tudo certinho, que não erra, que não peca, que não falha. Esse é o conceito que a religião impõe sobre nós. Então a gente acaba achando que igreja é um lugar de gente boa. Também. Diga para o seu vizinho, também. Mas não necessariamente. Eu estou falando. Também, mas não necessariamente. Ou seja, igreja é lugar de gente que é gente. Tem alguém que é gente aqui? Eu sou gente. Eu sou um ser humano normal, sou gente normal. Faço, sinto tudo que os outros sentem, faço tudo que os outros fazem. Nem tudo que os outros fazem eu faço, né? Mas eu tenho as mesmas oportunidades e posso ter os mesmos defeitos e qualidades que qualquer pessoa pode ter. E quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo, cara, eu me identifico com ele, porque apesar de Paulo ter sido o cara, apesar de Paulo ter sido, ele é a nossa referência bíblica, tanto que ele diz pra gente assim na Bíblia, ele diz assim: olha, seja meu imitador, porque eu imito a Cristo. Faz o que eu faço. Sabe aquele negócio do filme? Então, do Madagascar, né? É como se Paulo... Ah, Paulo tá fazendo você, sabe o que é? Ah, olha pro irmão que tá do seu lado e diga pra ele assim: irmão, homem com homem, tá? Pelo amor de Deus, nesse momento agora, o cara vai aproveitar que eu sei. Vai ter gente aproveitando. Você vigia, rapaz. Se não for casado, segura. Até porque senão o cara vai... Falei contigo, viu? Acho que você sabe de tudo. Então, Paulo é aquele cara que diz pra gente assim: olha pra mim, porque eu imito a Cristo. A gente vive numa geração que é o discurso mais difícil de se ver hoje em dia. Dificilmente você vai ver uma liderança dizendo para você, dizendo assim: olha para mim, porque eu estou tentando imitar Cristo. Pelo contrário, o que a gente vê aí fora, você vai fazendo: tira o olho de mim, porque eu não estou. Mas que Deus levante, e no nome de Jesus, nessa nação, homens e mulheres que dizem: olha, eu não sou perfeito não, mas eu estou fazendo de tudo para imitar Cristo aqui na terra. Amém ou não amém? Alguém pode dizer isso? Diga assim: Deus. Levante essa mão e diga assim: Deus, eu quero imitar Cristo. Eu quero andar como Jesus andou. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu quero andar como Jesus andou. Todos nós que nascemos de novo, todos que são filhos de Deus, têm essa qualificação. Somos qualificados, escolhidos por Deus para viver coisas grandes, sobrenaturais, coisas incríveis, coisas loucas, aquilo que os olhos não viram, aquilo que eu preguei domingo lá. Ah! Sim ou não? Sim. Nós somos qualificados para isso, gente. Deus nos escolheu para... Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3, no versículo 13. Olha, diz, está mandando um discurso, descendo a ripa no discurso. Aí lá na frente ele diz assim: irmãos, não que eu penso que eu mesmo já tenha alcançado alguma coisa. Ele diz assim: mas uma coisa eu faço. Eu não alcancei o que vocês acham que eu alcancei. Eu não sou o cara que vocês acham que eu sou. Eu sei que... Claro que Paulo sabia quem ele era. Mas ele estava se esvaziando dele mesmo. Ele mesmo nos ensinou a fazer. Não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. Então ele estava dizendo: ó, não sou isso que vocês estão pensando que eu sou. Eu faço uma coisa todos os dias. Então ele diz: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para que as diante de mim estão. Versículo 14, ele diz assim, para o 14: prossigo para A fim de quê? De ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, de Cristo Jesus. Amém? Você pode dizer isso para três pessoas aí perto de você? Esquece o passado, irmão. Esquece o que passou. Olha para frente. Hoje eu vim aqui dizer para você o seguinte: vou comer um tosco com cebola aqui, sai para lá no meu corpo. Eu sou perfeito, né? Eu não aguentei a cebola. Pá, na boca. Hoje eu vim. Ó, tá bonitinho, me para aqui. Ô, Jesus. Salva de palmas para essa equipe maravilhosa da Lagoinha do Niterói. Pois, tem que honrar, né, gente? Eu vim aqui para dizer para você que, por mais que você pense que não é qualificado para estar diante de Deus, por mais que você ache que qualificação é só para gente perfeita, para andar com Deus tem que ser perfeito. Para andar com Deus, meu Deus do céu, não sei, sou eu para andar com Deus. Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui, mas ainda bem que esse lugar escuro que vem para ver o que eu fiz aí agora. Ai, meu Deus do céu. Por mais que você ache, hoje eu vim aqui para tirar essa mentira da sua cabeça. Amém. Eu vim tirar essa mentira de dentro de você e pôr dentro do teu coração uma certeza. Por mais que seja difícil, por mais que eu me ache ruim, indigno, Deus me quer do lado dele todo dia. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É assim que eu vou andar. Eu quero andar com Deus, irmão. Amém. Amém? Paulo está nos ensinando aqui, ó. Eu anotei aqui umas coisas. Que a qualidade, o que me qualifica a fazer parte do corpo de Cristo? Fazer parte da família de Deus. O que, que me qualifica para receber um novo começo? Pastor, eu quero caminhar um novo começo. O que, que eu preciso entender? Primeiro você precisa entender que Deus não busca a minha perfeição. Deus busca a minha disposição. Amém. Glória a Deus. Você dá uma frase, camisa. Deus não busca a minha perfeição, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está à procura da igreja, à procura da igreja perfeita, eu vou por tudo na procura da igreja perfeita, a batida perfeita, vai, a procura, irmão, se você está à procura da igreja perfeita, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. O dia que você entrar lá, vai dar tudo errado, porque você não é perfeito. Se você está à procura de um pastor perfeito, o dia que você virar amigo dele, você acaba com a vida dele. O dia que você, ó, se você está procurando alguém perfeito para casar, você está lascado e vai ficar velho solteiro. Tá falando, tá falando, tá falando. Disposição de melhorar, a coisa vai melhorar, o teu casamento vai melhorar, a tua vida vai melhorar, os negócios, tudo melhora. Agora, tem que ter disposição para mudar, irmão. Tem que ter vontade para mudar. Em vez de ficar botando a culpa no outro, em vez de ficar falando que o outro tem problema, em vez de ficar falando que o pastor que é problemático, a igreja do outro que é problemática, tu tá entrando aqui e já tá trazendo problema. Porque o problema tá aí, ó. O problema tá aí. Prestem atenção nisso. Deus não busca a nossa perfeição, gente. Deus busca a nossa disposição de caminhar, de mudar. Paulo está tentando passar isso para eles. Paulo está dizendo, gente, eu não alcancei nada, cara. Eu estou na disposição de alcançar. Vocês viram, o irmão pergunta para mim, pastor, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Aí me deu uma raiva. Eu fiquei quieto, eu respondi. Pastor, tem alguma coisa que você está vendo que eu posso melhorar? Eu fiquei quieto. Falei, rapaz, eu vou falar, eu vou falar. Ele é uma coisa, gente, não tem jeito, eu vou falar. Na quarta vez eu falei assim, irmão, deixa eu te explicar uma coisa, tem alguma coisa errada. Se você vive a vida achando que não tem nada para melhorar na tua vida, você está mal, você já está tudo ruim. É lógico que tem uma coisa para melhorar. Todo dia a gente pode melhorar, irmão. Todo dia a gente tem que melhorar, irmão. Todo dia a nossa vida, eu, a minha atitude, eu tenho que melhorar. Qual a dificuldade que um condenado tem para entender isso? Estou desabafando, pronto, falei. Simone, qual a dificuldade que a pessoa tem de entender que não tem ninguém perfeito nessa terra? É por isso que Jesus veio, porque ninguém era perfeito. E ele veio como um homem perfeito e pagou o preço por mim e por você. Para que a partir de hoje, com ele, guiado pelo Espírito Santo, a gente possa ser ajudado pelo Espírito Santo a caminhar na perfeição do caminho que ele construiu por nós. Aplaude ele, vai dar uma coisa. converte hoje. Diga comigo assim: as minhas falhas não necessariamente me desqualificam, mas a minha atitude sim. Entende isso, irmão? Nossa bondade não é suficiente. Não, pastor, então tá bom. Então vou ser bom pra caramba, e quanto melhor eu for, mais Deus vai me receber. Irmão, não existe uma bondade, não existe gente boa demais a ponto de ser qualificado pela sua bondade. Ai, meu Deus. Você não entendeu isso ainda? Nós fomos salvos pela graça. Isso não é dom de vós, vem de Deus. Nós fomos aceitos por Ele pela graça. Ninguém era bom o suficiente para ser aceito por Ele. Ninguém, quando eu digo ninguém, é ninguém. O mais que você acha, o pastor Márcio, todo mundo acha, né? Uma coisa diferente, assim, de outro mundo. Pastor, ele peca? Não sei, acho que não. Por mais que a gente pense que ele não peca, não existe gente boa o suficiente que não precise da graça de Deus. E a nossa bondade não é suficiente para me qualificar para nada. Ah, então, porque eu sou bom demais, eu posso permanecer diante dele. Diga comigo assim: Deus não está atrás do meu melhor. Fala alto isso, fala: Deus não está atrás do meu melhor. Mais alto, diga: Deus não está atrás do meu melhor. Deus não está atrás do meu melhor. Diga para três pessoas isso: Deus não está atrás do melhor que você pode dar para ele. Bate no seu peito e diga: Deus não está atrás do meu melhor. Bate no peito e diga assim: Deus está atrás de mim, do jeito que eu sou. Sendo válido, sendo não válido, dando, não dando, Deus está atrás de você. Glória a Deus. E aí, meu irmão, não tem graça melhor do que essa. Sabe por que eu faço o melhor? Porque eu não sou digno de merecer o melhor dele, mesmo assim ele me dá o melhor. Então, em gratidão a ele, eu faço o meu melhor. Entendeu, irmão? Agora eu vou te mostrar, né, pastor. Ah, legal, mas isso aí dá muita margem para a gente andar errado. Não estou dando margem nenhuma. Eu estou tentando te mostrar como que Deus escolhe as pessoas. E eu vou te provar na Bíblia agora. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 4, se eu não me engano, ou 5, acho que 4, se não me engano, começa a ser descrita a galeria dos heróis da fé. O escritor de Hebreus começa a escrever a galeria dos heróis da fé. Aí vai falando de Abel, vai falando de Adão, vai falando de não sei quem, vai falando isso aqui lá. Aí eu marquei alguns aqui. Alguns vocês já sabem, não sei nem falar. Mas olha que coisa incrível, a partir do versículo 8, Mateus, versículo 8, Hebreus 11, 8 diz: pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Olha, querido, Abraão obedeceu, ele se dirigiu a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Que fé linda, Abraão, que lindo, você é demais, Abraão. Você, cara, pela fé, peregrinou Abraão na terra prometida, como se ele estivesse em terra estranha. Que coragem de Abraão, Abraão, meu herói. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Versículo 10 vai falando: então Abraão, o mesmo Abraão que mentiu duas vezes para a mulher dele. O cara é bom pra caramba, mas foi safado, mentiu duas vezes, enganou a mulher dele duas vezes. Mas sabe o que fez Abraão ser qualificado para estar lá, Rita, e ser chamado de pai da fé? O coração quebrantado de Abraão, querendo o tempo todo agradar o coração de Deus. Por mais que Abraão tivesse errado, ele estava diante de Deus dizendo: Deus, me restaura, me levanta. Eu sei que o Senhor tem um chamado para a minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo para a minha vida. Eu não quero ficar aqui. E se eu enganei, eu quero consertar isso. Abraão, nosso pai da fé. Quer ver outro? Vamos puxar outro aqui, ó. Jacó, filho de Abraão. Jacó. O que que Jacó fez? Olha o que diz aqui. Pela fé, Jacó. Ele vai falando de Jacó, vai falando de Esaú, vai falando dos filhos todos. O que Jacó fez? Jacó foi enganador, foi usurpador. Mentiu, enganou o próprio pai. Enganou o pai e o irmão. Foi usado por Deus, é exemplo para nós. A palavra de Deus diz: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em toda a história do cristianismo, em toda a história do evangelho, na palavra de Deus, toda a história, sempre você vai ver citando: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse mesmo Jacó, esse camarada que enganou o próprio pai e o irmão, não foi esquecido pela palavra de Deus. Podia ter apagado, né? Mas Deus deu um olho, podia ter escondido aqui. Mas voltou, vai fazer o quê? A gente vai lá na frente, a gente vê os filhos de Jacó, em consequência do erro de Jacó, os próprios filhos um dia fizeram o quê? Enganaram o pai. Venderam José, enganando o pai, mentiram pro pai. a consequência do erro de Jacó. Mas estava todo mundo ali buscando a Deus. Mesmo apesar de todo erro, apesar de toda dificuldade, focado, eu estou qualificado para andar com Deus. Deus me escolheu. Deus me ajuda, me perdoa. Vou para frente. Qual era um dos melhores de todos para mim? Moisés. É o cara, Moisés é o líder. Moisés é o líder da Bíblia. É o cara, Moisés. Mas Moisés, olha lá, vê se acha aí a parte que fala de Moisés aí, Mateus. Qual que é a parte? Versículo 24. Bota no versículo 24. Hebreus 11, 24. Tem que ler a Bíblia, irmão. A melhor coisa da vida é ler a Bíblia. Ó, por isso, o soberano, o Senhor dos exércitos, o poderoso de Israel anuncia: ah, derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei. Isso mesmo? Isaías 1, 24. Obrigado, irmão. Obrigado. Hebreus 11, 24. Um pouquinho, Hebreus até agora, para que você foi mais ali? Hebreus 11, 24. Olha, só voltar onde estava antes, Senhor. Mas me humilha. Isso, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Oh, Moisés é o cara, hein? Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Versículo 27. Pela fé ele saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou porque via aquele que é invisível. Que lindo, Moisés. Moisés é o cara. Mas esse mesmo Moisés, antes de sair do Egito, antes de ser levado ao deserto, para ser treinado por Deus, para ser o grande líder que foi, esse mesmo camarada virou um assassino. E não só assassino, se transformou num fugitivo da lei, porque foi caçado lá no Egito. Pense bem. Aí Deus usa esse camarada para fazer a revolução que foi e tirar o povo do Egito. Já pensou? Eu estou com a termo de para assim: imagina o que Deus vai fazer na tua vida. Amém. Esse é o mesmo Moisés. Deus nos ama tanto que esse mesmo Moisés fugiu, foi embora para o meio do deserto, Deus foi atrás dele no deserto. Ainda que você fuja da presença de Deus, ainda que você faça algo errado e você acha que o negócio é fugir, o negócio é se esconder, Deus vai aparecer para você no meio do deserto. Deus vai atrás de você, nem que seja no deserto. Deus apareceu para Moisés no deserto, no meio da sarça ardente. Deus apareceu no meio do deserto para Moisés. Foi lá que Deus se revelou a ele. E Deus revelou o plano glorioso que ele tinha na vida de Moisés. Com Moisés a gente aprende uma coisa. Diga assim: com Moisés eu aprendo que o meu merecimento não me qualifica, mas a minha disposição de curar é o que me torna apto. Sabe o que fez Moisés virar apto? É o coração de Moisés. Moisés disse: Deus, eu tenho visto o sofrimento do meu povo. Deus, o meu povo está sofrendo. Eu sei que eu estou aqui no deserto, estou passando na prova. Estou aqui no deserto, só eu sei que eu estou passando nesse deserto. Mas Deus, o meu povo está sofrendo. Me leva de volta para lá. Deus olhou para ele e disse: agora você entendeu o meu coração, Moisés. Agora eu vou mudar a tua história e vou te levar de volta e vou te honrar no meio do teu povo. O que nos torna qualificado é isso. É a dor dos perdidos, é a dor dos escravos da fé. Quantos amigos seus são escravos de vícios, escravos de pecado, escravos de tudo? O dia que você falar assim: Deus, eu vou parar com esse negócio de, eu quero ajudar os meus amigos, eu quero trazer minha família para a presença de Deus, eu quero ir atrás daqueles meus amigos que estão sofrendo, é lá que eu quero, usa-me lá. O dia que você fizer isso, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Você vai ver a honra de Deus vindo sobre você. Aleluia. Glória a Deus. E aí isso te torna qualificado. Esse coração de compaixão, desespero por pessoas, por ajudar pessoas. Foi isso que tornou Moisés qualificado. A dor que ele sentia era o chamado de Deus sendo implantado no coração dele. Esse homem, querido, todo manchado pelo passado. Moisés todo marcado pelo passado. Mas o coração dele é desse tamanho. Cada vez, parece que cada dia que ele passava no deserto, o coração dele mais aumentava, de amor, saudade e paixão pelos perdidos. A mancha da dor, a mancha do passado não impediu que Moisés olhasse para frente e dissesse: eu vou mudar a história do meu povo. Três aleluia, duas glória a Deus, um monte de gente dizendo: Moisés. Eu vou repetir. A mancha do pecado, a mancha da dor, mesmo todo mundo tem marca, filho. Todo mundo aqui tem marca. Você pode fingir que essa cara toda de assembleiana aí, do que você quiser. essa cara de que eu sou crente há muito tempo. Eu não faço coisa errada. Quanto mais fala, mais errado faz. E aquele que faz, faz pra ninguém ver. Mas Deus está de olho em você, a lupa está grande do teu lado. Ah, se não fosse a minha misericórdia, eu passava ripitu. Todo mundo aqui tem uma mancha. Eu estou dizendo que quem é da Assembleia tem mancha, não, tá, irmão? Eu vim da Assembleia de Deus, tem muita gente da Assembleia de Deus querida, digna, uma bênção. Eu só fiz uma brincadeirinha aqui rapidinho, vai falar com o pastor, não vai da Assembleia. Eu vim de lá, meu sapato de fogo eu comprei lá. Meu pezinho no fogo, eu vim e trouxe de lá, tá bom? Então não vem de marra comigo, não. Tem um monte de time que é pastor da Assembleia e tudo mais, tu não vem de graça, viu? Mas todo mundo tem mancha. Todo mundo tem marca, todo mundo está aqui carregando uma marca, todo mundo está aqui, sabe o que passou para chegar aqui. Eu vim aqui para dizer para você, querido, não deixe a mancha do passado te impedir de olhar para o futuro. Não deixe a marca do passado te impedir de olhar. Deus, eu sei que o Senhor pode me usar, eu sei que o Senhor pode me levantar, eu vou trazer um por um. Vai todo mundo virar crente, Niterói, irmão. Quer ver outro? Vou te trazer outro aí, ó. Tá na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus 11. O cara, Sansão. Esse não podia ver uma mulher. Que é isso? Pitalzinho arranhou hoje. Jesus, não podia ver mulher. O cara não podia ver mulher. O cara é frenético, tarado. O problema de Sansão era mulher. A Bíblia diz, se você for ler a Bíblia, você vê que Sansão esporadicamente visitava as prostitutas. Tinha problema nessa área. Tinha fraqueza terrível diante de mulher. Mas o que qualificou Sansão para estar na galeria dos heróis da fé? No último minuto, quando todo mundo, quando o próprio Satanás chamava ele de palhaço, quando Satanás tentou manchar a história de Sansão, o que que Sansão disse? Deus, eu estou aqui, me dá a última oportunidade, Deus. Me dá uma última chance. Só uma, eu só preciso da segunda chance, eu só preciso de um novo começo, pai. Eu só preciso de uma nova oportunidade. Deus olhou para o coração daquele homem e disse, esse é o meu garoto, ele entendeu tudo. Deus derramou unção sobre Sansão e Sansão matou milhares de pessoas. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, quando Satanás tentar fazer você de tolo, o arrependimento vai criar uma saída lá do fracasso onde você está. Olha para mim aqui, querido. O arrependimento cria uma porta aberta. Sabe o que Deus está esperando aí de você? Arrependimento. Deus, eu me arrependo. Eu errei, eu falei, eu errei com meus amigos, eu errei com minha família, eu errei comigo mesmo, eu errei. Deus, eu me arrependo hoje aqui à noite. O arrependimento é a porta aberta da graça de Deus. É Jesus abrindo a porta dizendo, entra que eu tenho um novo começo para a tua vida. Entra que eu tenho uma nova chance para você. Entra que eu sou Deus de novas oportunidades. O arrependimento é isso, ó. É a porta que Jesus abriu para a sua redenção. Tem muita gente precisando de ser redimido. O arrependimento é isso, gente. É a porta que Jesus abriu. Ninguém podia abrir aquela porta. Quem é digno de abrir o selo? Quem é digno? Jesus abriu a porta. Você pode levantar a mão para o céu e agradecer a Deus por isso. Diga, Deus, obrigado porque o Senhor abriu a porta para que eu pudesse entrar. Diga, Deus, obrigado, porque eu não era digno para entrar nessa porta. Eu sei como é que eu cheguei, eu sei o que eu fiz. Eu não era ninguém, mas o Senhor abriu a porta para mim e disse, vem, vem, vem que eu vou mudar a história da tua vida. Vem que eu vou mudar a história da tua família. Vem que eu vou mudar a tua história hoje. Um dos personagens mais lindos da Bíblia, Davi, está no Heróis da Fé. Davi cometeu adultério, cara. Davi falhou. Cometeu adultério e depois, pior ainda, foi corrigir a besteira que fez. A pior coisa que você pode fazer, olha aqui para mim, palavra de um teu pastor, se você é minha ovelha. A pior coisa que você pode fazer na vida é tentar corrigir um erro com outro. A pior coisa que você vai fazer na tua vida é tentar corrigir um erro. Entenda do jeito que você quiser. Deus está falando com você o que você está tentando corrigir. Então preste atenção, a pior coisa da vida é tentar corrigir um erro com o outro. É isso que a gente aprende com Davi. Davi fez a besteira, aí fez o quê? Vou matar o marido dessa mulher, porque aí vai acabar a confusão. Matou o marido da mulher, e sabe o que a Bíblia diz? Perdeu o filho. Perdeu o próprio filho. Diga assim: Deus tem misericórdia de mim. Mas sabe o que eu acho bonito na Bíblia? Coloca na tela aí, Mateus, Salmo capítulo 51. Davi, se eu fosse ler todo... Davi é o cara. Se a gente fosse tirar aqui agora para falar dos momentos de Davi, onde ele tava, tinha tudo para ser humilhado, envergonhado, tinha tudo. Mas Davi, parece que ele tirava força dele. Não sei te explicar, é só Deus mesmo. Olha o que ele diz aqui no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Vamos ler junto comigo. Vai, bem alto. Vai, 1, 2, 3 e... E a minha coração pura, ó Deus, e renova dentro de mim o Espírito Santo. Não me expulsa da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito pronto a obedecer. Pode aplaudir o Senhor por isso. Olha o coração de Davi. Por que Davi está aqui? É porque ele era bom? Não. É porque ele sabia. Ele sabia que o negócio dele era lá. Deus, eu pequei, eu falei, mas crie em mim um coração puro, Deus. Renova em mim um espírito reto. Não me expulsa da tua presença. Olha o clamor de Davi. Devolve, Deus, me devolve a alegria da salvação. Sabe, já foi até embora. E sabe, a alegria já foi até embora. Que essa alegria, aquele gozo que o próprio Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi não dizia alegrei-me quando disseram, quando ouvi a pregação do pastor fulano. Ele só de ir à igreja. Amém, glória a Deus. O cara só de sair, de no chuveiro, Davi já estava amarradão. Alegrei-me quando me disseram. Hoje é a noite do meu milagre. Deus vai falar comigo, Deus vai me tocar, Deus vai me encher. Eu vou sair da igreja cheio de alegria, cheio de fé, cheio de esperança. O melhor de Deus está por vir e as coisas boas estão chegando. Eu creio. Aí chegava na igreja e dá contrato para o pastor Filipe pregando. Ele abre! Davi ficava amarradão. Davi dizendo: crie em mim, ó Deus, um coração puro. Deus, se eu pequei contra ti, me limpa. Deus, me ajuda. Deus, eu preciso. Deus. Por isso que tem certeza que ele fala: aí, um homem segundo o coração de Deus. Você entende isso, irmão? Você está entendendo? Por quê? Olha o que ele diz no Salmo 126. Salmo 126, versículo 4. Davi, aqui, foi contado entre eles. Até hoje se fala dele. Vai Israel, Davi é o cara, Israel. Ah, é o cara. Olha o que diz o Salmo 126, versículo 4 em diante, Mateus. Olha o que diz: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Deus, restaura a minha vida. Olha o clamor de Davi. Do mesmo jeito que você enche os leitos dos rios no deserto. É como se ele dissesse assim: sabe aqueles rios secos, sem vida? Eu estou igual um rio seco, sem vida. Deus, joga a tua água, faz jorrar a tua água em mim, Deus. Me lava, me limpa, tira essa sede que eu estou. Eu quero ser saciado por ti. Aí Davi diz no versículo 5. Versículo 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aleluia! Aquele que sai chorando, pastor, tá difícil, olha o céu que eu estou passando. Eu vou de dia, segunda-feira eu saio do culto, segunda e começa as minhas batalhas do dia a dia, as lutas, o pecado vem, como diz a música do Tales: todo dia o pecado vem, me chama. O dia que o Tales me mostrou essa música, tava eu e Mariana, tá ligando aí? Tava eu, Mariana e o Tales no avião. Aí eu falei assim: nego, me dá uma música, cara, pra eu cantar no CD da Mariana. Eu saio de uma música assim. Falei assim: quer música, você sabe, quer música assim pra rasgar. Ele: cara, eu tô com uma música aqui, não sei qual tom, Claudio, vê se você sabe. Esse é sol maior. Mais alto. Todo dia o pecado vem. Aí começou a cantar na primeira fila do avião. Me chama, todo dia as tentações, vem as tentações, faz o quê? Me chama, todo dia o pecado vem. Mas eu faço o quê? O que que eu faço? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida agora. liga, a mentira me liga, o problema me bate na minha porta, eu vou lá, às vezes, pastor, eu não aguento, eu até atendo, mas o Espírito Santo me ajuda e eu bato na porta, na cara. Eu digo, eu escolho Deus, eu quero viver com Deus, eu quero andar com Deus, eu quero ser de Deus. Vai chorando. Vai chorando. Às vezes vai chorando, arrastando. Mas a Bíblia diz, Salmo 126, aquele que sai chorando, enquanto lança a semente, ou seja, enquanto não para, enquanto não desiste, enquanto não deixa de crer, enquanto a gente vive isso aí, cara. Ministério é assim, cara. Às vezes dá saudade de casa, às vezes fica longe dos amigos, às vezes fica longe da esposa, dos filhos, cara. Mas Deus está dizendo, enquanto você está mesmo com dor, está doendo, está difícil, está complicado, está saudade, Deus está dizendo, mesmo que você vá chorando, se você não deixar de plantar, olha o que a Bíblia diz, vai voltar com um cântico de alegria. Vai voltar, olha para o sermão e diga para assim, tem alegria de Deus para a tua vida, meu irmão. Tem alegria de Deus para a tua vida. Deus te trouxe aqui para alegrar teu coração. Deus te trouxe aqui para encher teu coração de alegria, de fé, de esperança. Tem alegria de Deus. Por último aqui, para falar de mais um, Pedro, cara, Pedro conhecido por nós, Pedrão, negou Jesus 3 vezes, já preguei sobre Pedro aqui algumas vezes, fez de tudo para honrar a Deus. Não, Deus, ninguém toca em você, ninguém mexe com você, mas não quer, aqui ó, eu amo minha igreja. Da mulher de Terói, não é nós. Experimenta. Defendo com eles e. Ah, mas depois vem a circunstância, daí começa a esfriar a vida de maracuã do outro. Pedro negou Jesus. A Bíblia diz o quê? Jesus vai atrás dele. Porque Deus não desiste da gente. A gente diz, mas Deus não desiste. A gente pensa, mas Deus nem pensa. Bom, não passou em nenhum dia da tua vida, em nenhum minuto da tua vida, mesmo quando você estava no pecado, não passou na cabeça de Deus desistir de você. Eu vou repetir aqui para você entender isso, porque é lindo. Obrigada, Senhor. Não passou em nenhum minuto, nenhum flash de segundo, milésimo, na cabeça de Deus, o pensamento assim, ah, eu vou desistir. Sabe por quê? Deus não desiste. Deus não desiste de nós, amém? Você pode agradecer a Deus por isso, diga a Deus, obrigado. Obrigado, porque mesmo que eu não tinha desistido, o Senhor não desistiu de mim. Obrigada. Já falhou com alguém? Obrigada. Já falhou com Deus? Já falhou com uma pessoa que você ama? Já se sentiu mal por isso? Já se sentiu indigno de ser chamado até filho de Deus por isso? Eu já. Já passou por isso? Tem uma palavra de Deus para você forte. Não desista de buscar. Não desista de buscar. Sabe o que você pode dizer isso? Eu não vou desistir de buscar. Eu vou olhar para frente. Ele está comigo. Olha para o irmão mais bonito que tem do seu lado e diga para ele assim, meu irmão. Diga para ele assim, meu irmão. Diga para ele assim, tudo que você precisa. E tudo que você sempre quis. Não está atrás de você. Está na sua frente. A maior revelação da noite. Tudo que a gente precisa, tudo que a gente sempre sonhou, não está atrás, está na frente. Agora, meu passado. Você está tentando, sabe com saudade de quê? Olha para frente. Está deixando o diabo te enganar, porque olha para frente. Glória a Deus! Aleluia! Está pensando. Sabe quando a gente fica assim? Só mandar, não, vai pra frente. Tudo que a gente precisa tá na frente, não tá atrás, tá na frente. Ai, segura aqui. Acabei de receber uma revelação. Sabe carro? Já viu carro? Atrás você só guarda lembrança, irmão. Na frente tem motor pra botar pra frente. Tem doutor está na frente, é para te empurrar para frente, é para você ir. Vai, atrás é só lembrança, deixa para lá. Já foi, já foi. Manda mensagem para ele hoje, diga, mané, rodou, já foi. Já foi. Manda mensagem pro capeta aí, agora pega o WhatsApp teu, manda pro demônio, fala, capeta, já foi, você já perdeu, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Deixa eu tentar correr aqui com a mensagem. Segunda coisa que a gente tem que aprender. A gente é qualificado por Deus, gente. Você quer uma coisa? Diga comigo assim: o chamado e o caminho de Deus para a minha vida são perfeitos. Mas eu não. Entendeu? Simples. O chamado e o caminho de Deus para mim, o caminho de Deus é perfeito. A Bíblia diz, a palavra do Senhor é poder. O caminho e o chamado de Deus para mim são perfeitos, mas eu não sou. Eu tenho que entender isso para que eu possa avançar. Eu preciso. A igreja precisa entender isso. A gente precisa entender isso. Igreja não é lugar, irmão. Ah, pastor, está sentando muita gente esquisita lá no púlpito e vai sentar muito mais ainda. Sabe por que vai sentar? Porque eu deixo. Eu sou o pastor, quem manda aqui sou eu. Silêncio, ninguém sabe responder. Nunca, isso aqui é só um bando de tijolo. Mais nada, um monte de tijolo com a capa preta aqui que a gente botou para ficar bonitinho, legal. Quando a gente sobe aqui, aí sim, esse lugar se torna o lugar da presença de Deus. Eu tô achando que tem muita gente estranha andando, mas vai ter cada vez mais. Deixa eu te falar, se você não gosta, se retira, irmão, vai para outro lugar. Esse aqui é um lugar de gente estranha. Gente esquisita, gente que diz assim, Deus, muda a minha vida, muda a minha história. Eu não quero mais andar no pecado, mas eu também não quero viver de aparência para ninguém. Eu não vim aqui para viver de aparência, eu vim aqui para Deus transformar a minha vida. É forte, igreja. Ai, Senhor, me deixa calado. Digo comigo, o chamado. O caminho de Deus para mim é perfeito, mas eu não sou. Qual a dificuldade que você tem de entender, irmão? Que ninguém é perfeito? Qual a dificuldade? Não, pastor, eu vim de um lugar que o pastor parecia perfeito. É, ficou a semana na casa dele, irmão, você vê? Eu tenho o privilégio, eu posso chegar aqui e falar, minha mulher aqui, ó. Pergunta com a Maria. Como é que é o pastor em casa? Se é mais ou menos igual, se é diferente ou não é. Pois, a gente tem toda a liberdade de chegar até Mariano, pastor. Ele é ator mesmo? Como é que é? O caminho de Deus é perfeito. Mas nós não somos. A gente precisa entender isso. Mesmo assim, Deus nos qualificou para um grande avivamento dessa cidade. Glória a Deus! Eu anotei algumas coisas aqui, por exemplo, sabe o que significa perfeito? Lá no dicionário está escrito assim. Perfeito é completo. Eu não sou completo, falta muita coisa ainda. Eu não estou completo, falta muita coisa. Eu tenho 30 anos. Tem alguém aqui que se acha completo? Oh, Rabi. Há quanto tempo procuramos por ti? Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Nós temos muita coisa para aprender, irmão. Nós temos muita coisa para viver ainda nessa terra. Perfeito é completo. Olha o que diz o dicionário lá da internet. Vai ser Wikipedia. Olha lá, perfeito, completo. Que, olha isso aqui, a Mariana nem acreditou quando eu falei. É, eu falei, estava escrito, amor. O perfeito é o que não admite melhorias práticas ou teóricas. É tão bom que não aceita. É tão bom que não aceita melhorar quando alguém fala. Muito forte. Tá pensando que ele é quem vai falar assim comigo? A pessoa que se acha perfeita, ela não aceita, não admite melhorias práticas nem teóricas. Irmão, faz isso aqui. Tá pensando que quem mandou fazer? Mas é ver. Não, irmão, olha só. Vamos aprender isso aqui, tá? Não aceita melhorar. Sou perfeito. Perfeito é quem não tem defeito. Tem alguém que não tem defeito aqui? Pensa, glória a Deus. Quem não tem defeito. Perfeito é que só tem qualidades boas. Diga assim, eu tenho, isso eu tenho. Receba pela fé todas as qualidades boas de Deus. Amém. Ele é perfeito. Eu não sou. Diga assim, graças a Deus. Eu sei quem eu sou. E se não fosse Deus na minha vida? Diga comigo assim, se não fosse Deus na minha vida? Biblicamente, diga, se não fosse Deus na minha vida? Se não fosse Deus na minha vida? Eu tava lascado. Verdade. É. Então presta atenção. Aprende com mais isso aqui, ó. Para de usar o seu defeito, irmão, para justificar a sua ausência. Para de usar, já que você entendeu que você não é perfeito, Deus já sabe que você é. Para de usar os seus defeitos. Não, pastor, eu não consigo me firmar. Eu não sou perfeito. Pastor, eu sou muito falho para andar na igreja, para estar com Deus, para estar. Eu estou com dificuldade para enrijecer. Eu não consigo ficar firme. Eu sei que o preço não tem força. Graças a Deus que a Mariana gravou a música. Foi pra mim, Claudinho. Acho que é. Que tom que tá? Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sabe, não? Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou momento, ele é eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase. Mas eu sei que ele não me esqueceu. Uma história linda e linda. Nossa história. Faço parte dos planos de Deus. Aí Deus falou comigo assim, Felipe, o que você não consegue, eu já sei que você não consegue. Aí Deus falou comigo, Felipe, o que você não consegue, crente, Deus já sabe que você não consegue. Amém. Será que você pode dizer isso aí? Diga assim, o que eu não sei, eu não sei. Deus já sabe. Diga assim, sabe o que eu preciso? Diga, eu preciso deixar, permitir que Deus mostre para mim o que Ele pode fazer na minha vida e através da minha vida. Querido, o que você não sabe fazer, até Deus já sabe. Jambi, o que você não consegue fazer, Deus já sabe, irmão. Não precisa preocupar com, mas isso aqui eu não consigo fazer, Deus já sabe. Então peraí, Deus, o que o Senhor pode me ajudar a fazer isso aqui? Eu não consigo, mas tudo posso, eu tudo posso, até aquilo ali que eu acho que eu não consigo, eu posso, porque a Bíblia diz, tudo posso, não em mim, mas naquele que me fortalece. Você pode agradecer a Deus por isso? Diga graças a Deus. Salmo 116, a sala de pau mais xoxa da história da igreja. Salmo 116. Bom, eu amo o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele ouviu quando eu fiz a minha súplica. Glória a Deus. Versículo 2. Vai, deixa o versículo. Isso. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram. Ai, que luta. As angústias do inferno, do céu, vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então eu clamei pelo nome do Senhor. Eu não consigo vencer a morte, mas Ele pode vencer a morte. A angústia está forte, mas eu clamo por Ele. E eu clamei e disse: livra-me, Senhor. Versículo 5. Olha o salmista diz: o Senhor é misericordioso e justo. Justo. O nosso Deus é compassivo. Versículo 6. Vamos lá, vamos junto. Vai. Junto comigo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Você, Deus já sabe. Clamo por Ele. A música diga: chame por Ele, chame tão lindo, pode não mais. Ele te contando, chame meu nome. Chame por Ele. Canta aí, meu. Chame por Ele, pode me salvar do seu. Eu já estou cantando, né? Chame por Ele. Será que você pode fechar seus olhos, levantar sua mão para o céu e clamar? Diga: Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, o nome mais lindo da terra, Jesus. Jesus pode te curar hoje aqui, pode mudar a tua história hoje aqui, pode te dar a chance que você tanto precisa. Ele te trouxe aqui para restaurar a tua vida, para restaurar, sarar tuas feridas. Ele te trouxe aqui para dar a oportunidade de um novo começo do jeito que você precisa. Chama por Ele. Para terminar, a gente é qualificado por Deus, porque a gente sabe, a gente entende que Deus nunca desiste de nos abençoar. Apesar de nós, Deus nunca desiste de nos abençoar. Esse é o Deus que também nunca desiste de nos usar. Esse é o Deus que nunca desiste da gente. Deus não desiste de nós. Isaías 1:19 diz assim: olha, se você quiser, a proposta é assim. Deus coloca diante do povo essa frase, uma das mais fortes da Bíblia. Se você quiser, e você me ouvir, me obedecer, você vai desfrutar do melhor dessa terra. Se você quiser, Deus está dizendo: eu não desisto, eu não vou desistir. Se você desistir, é outra história. Eu não vou desistir. Ele diz: só basta você querer. Eu nunca vou desistir de você. Eu nunca vou desistir dos seus sonhos. Por pior que seja, eu nunca vou desistir das promessas e dos projetos que eu tenho para você. A única coisa que você precisa dizer hoje, aqui à noite, aqui nesse lugar, esse aqui que é um lugar de novos começos, é dizer: Deus, eu entendi tudo. Hoje eu quero um novo começo para a minha vida. Fecha os seus olhos com a sua cabeça. Fique de pé no seu lugar, fica de pé comigo. Fique em pé no seu lugar. Coisa boa é saber que a gente é qualificado por Deus, né, gente? Quem está feliz de saber disso? Deus me escolheu, Deus me qualificou, Deus me colocou lá. Ai, que coisa boa. Aí no seu lugar, feche os seus olhos com a sua cabeça. A gente vai cantar mais uma vez essa música completa. Desde o início, eu quero que você abra o teu coração comigo. Neste lugar, Tu és real. Faz essa oração a Deus, que você vou me entregar totalmente. Se entrega Ele nessa hora. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso Aleluia, por seu momento com o Pai que te ama, que te escolheu, que te trouxe aqui. Pastor, eu não sei falar com Deus, então eu quero te ajudar nessa noite. Aí no seu lugar, repete essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu cheguei até aqui e o Senhor sabe como está o meu coração. Eu preciso de um novo começo. Diga bem forte, diga: eu preciso de um novo começo. Diga: Deus, eu quero desfrutar desse carinho, dessa presença, desse amor maravilhoso que o mundo não consegue me dar, que o mundo não consegue preencher. Diga: Pai, entra na minha vida agora, muda a minha história. A partir de hoje, eu declaro: o céu ouvir, para a terra ouvir e para o inferno ouvir, que eu não vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí, de olhos fechados no seu lugar, curva sua cabeça ainda. Você que fez essa oração de coração dizendo: Deus, eu preciso de um novo começo, eu preciso de uma nova chance. Eu não estou convidando você para entregar sua vida para a igreja. Nem, eu não estou convidando você para também para trocar de religião. Trocar de religião não muda ninguém. Entregar a vida para a igreja ou para pastor não muda a vida de ninguém. Eu estou te convidando a dizer para Deus assim: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem você é. Eu quero ter paz. Eu quero que esse buraco que eu tenho na alma seja preenchido. É por isso que eu estou te convidando hoje a ter uma nova chance, um novo começo com Deus. Deus te ama. É lógico que se você fizer essa decisão hoje, Deus vai mudar a sua vida. Eu te garanto que se você fizer essa decisão, a tua vida nunca mais será a mesma. Não saia por aquela porta do jeito que você entrou, filho. Não saia por aquela porta do jeito que você entrou, filha. Não foi para isso que você veio aqui. Deus vai te dar a chance que você tanto precisava. Eu vou contar até três. Se você acredita no que eu preguei hoje e você quer entregar a sua vida para Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, você que estava desanimado, frio, desviado, e sabe que um dia já até foi crente, mas se esfriou, desanimou, né? E hoje você veio aqui: pastor, que igreja é essa? Que lugar é esse que tem fila? Onde tudo é preto, onde eu vejo as fotos, dá curiosidade de ir. Que lugar é esse que as pessoas falam que é um novo começo, manda eu experimentar? Eu quero experimentar isso que vocês têm. A única coisa que você precisa fazer é, quando eu contar até três, você vai levantar sua mão mais alto que você puder. Quando eu disser um, dois, três, você que quer sair por aquela porta diferente do jeito que você entrou aqui hoje, você que quer sair por aquela porta levando para casa a chance que você tanto procurava de um recomeço, quando disser três, levante a sua mão mais alto que você puder. E eu te garanto, se você levantar a mão, a tua vida nunca mais será a mesma. Tanto na galeria, como aqui embaixo. Um, dois, três. Levante bem alto a sua mão, mais alto que você puder. Isso. Pode levantar.